seeking answers in familiar places. We'll be right back. acting right. Done with that life of crime, but I can go back anytime. So respect my mind if you never heard me before. I'm the one who said bring the law. Since then I had a knock on my door. 5-0, what I cancel my talk, but I can't be tamed on a mic. So I say what the fuck I like. And I hold no respect for you, cause you do everything I expect you to. I explode like I keep it direct, screaming fuck you in the middle of your set. Nobody can't do what I do, so I keep on doing it, laughing at you. You can't make us fall, I make us slack, you can't hold us down. I hold us back, we soldiers. Oh yeah, we seen life, but nothing out there can look us off track. You can't make us fall, I make us slack, you can't hold us down. I hold us back, we soldiers. Oh yeah, we seen life, but nothing out there can look us off track. Keep a thin head on my shoulders, militant for my bloodline of soldiers. Never see me face, that's face, draw my back, it's carrying away to boulders. I stay focused, motivated, and my locus. I spread far like Ace did, a warrior with the soul God created like Moses. These words are sacred, I enhance the spirit of man. Don't die slow, go out a bang, energizer. Coming like a Red Bull can, I'm much wiser. Still not giving a damn, I'm alive. Watching the world of heat, survivor. Trust my pain is deep to revive it. Don't let it fall asleep, so let's ride. I feel these words I speak. Can't make us fall, I make us slack, can't hold us down. I hold us back, we soldiers. Oh yeah, we seen life, but nothing out there can look us off track. You can't make us fall, I make us slack, can't hold us down. I hold us back, we soldiers. Oh yeah, we seen life, but nothing out there can look us off track. Not good man, I've only ever popped my lunch. Packed hunt virus syndicate. Spread peace with rhymes that are intricate. Cause they ain't got a gap, but I've seen when I put black reins to my head with a beam on. One squeeze and my dream's gone. And for what? No reason. My team's on a better tip. Educate the kids, make sure they never slip. Get a better grip of your own life and your own future. Instead of wasting time playing computer, I'm being fake, so the answer. It's a fact, everybody trying to work like a gangster. But I've been there and I've done that runner. It's time for the comeback. You can't make us fall, I make us slack, you can't hold us down. I hold us back, we soldiers. Oh yeah, we see life. Nothing out there can look us off track. You can't make us fall, I make us slack, you can't hold us down. I hold us back, you soldiers. Oh yeah, we see life. Nothing out there can look us off track. We don't want a situation where the people let myself back through a senseless revolution. Now we're dealing with the violence and them killing one another with the politics of the illusion. Them attack all these while dividing all the people in a tribal affiliation. Only one thing left with the people of the area: destruction, elimination. And so we ransom the senator. Come next, we ransom the senator. For many years of oppression and the innocent are suffered. So we ransom the senator. My selector, your way. From the beginning now we don't know what we got. The difference from the have and have not. So many people are suffer and you watch. And now we ransom the senator. Present the list of demands. Liberate our souls from the practice of corruption. Yeah, the youth cry in a one voice. Deliver us from the valley of the shadows of destruction. Under gunpoint, you left us no choice. Preacher man, have a prayer for the sufferer. I and I pay a visit to the governor. Only one do the dirty work of all of them together. Make we ransom the senator. Make them know what needs to be done. Come make we ransom the senator. And make we ransom the senator. You make we take matters in a big way own hands. Tonight we get together and we circle from the block. Just separation, I don't know how we live. Without protection and with no benefit. You bleed the nation, we got no more to give. And so we ransom the senator. Dub style, you know. Give me no big stuff for the eating. Question for the one in a meeting. Right. Have the minds of the global business. Give me the price when you put up on treason. You talk about peace and you think for war for the benefit of capital gain. You find enemies and you make them fight in the middle of political game. Question for the warlord general. Who make you feel presidential? If so, how many more people be dead? Why not just you and your cabinet? Who start with the first shot? Who got all the people killing out non-stop? Not that fool on the hilltop. No sir, and the long time senator. Idiot leader, we identify. Put your hands up and keep them inside. Stop the violence and bloodshed tonight. Listen up and you just might survive. What does the ransom note tell you? From the election we don't know what we got. The difference from the have and have not. So many people are suffer on your watch. And so we ransom the senator. Well, judge our children, this is a bloodless revolution. blindfold the senator, shave his head, and take away his credentials. Leave him in the worst neighborhood. Make him feel how it is to live without privilege for just one night. You understand? I realize you don't change your ways. The right time soon come. This is the way to solve it. We'll be right back. she's not kidding. And I'm gonna fuck you stupid. You wanna do the man dance? First dance is yours. Eu vi porque fui pra lá. Já faz mais de uma semana que eu não pude caminhar. Com os pés sujos de lama, vendo os pescadores pescar. Na ponte de Caxanga, as águas subiu na proa. O tranco até as canoas, o Recife virou mar. Boa noite, não peço segredo.

listen to the Don. Black alien speed, don't fear no man, don't fear no wave, don't fear no DJ. Riding bigger waves almost every day, from Casimba do Padre to Jeffrey's Bay. If you fall, rude boy, no time to pray, yo. Lord, I know it's somewhere between earth and sky. The sun one day will still shine, but the spirit will never die. Believe me, I tell you no lie. Antes de entrar na água, sentindo o carinho do vento, vendo uma leva todas as magas. O tempo era bom quando só fazia o som, era nossa parada. Nem sonhava com a pressão de ter a carteira recheada. Pra essa baseada que vive estressada, uma respirada, uma baforada, cada beijinho da namorada. Espírito local, um local de taquajara, do atol da garopaba. Minha profissão é não meter os pés pelas mãos, é meter o pé na estrada. Eu tô aqui, não é pra te iludir. Entenda a mensagem de meu Black Elis. O abate da trairagem que ronda pela cidade, trazendo a novidade da maldade e malandragem, onde sua liberdade é trancada, sete chaves. Por isso, prepare-se. Serene top de recolhida em Camburão na favela. Em seguida se ouviu um grito de guerra. Tá bom comigo demais, é meu canto, é minha terra. Em seguida se ouviu um grito de guerra. Já vi o rei andar de quatro pra não morrer na viela. Em seguida se ouviu um grito de guerra. Periferia, quilombos, liberdade aqui, zumbi. E em seguida se ouviu um grito de guerra. Toda vez a mesma história, criança correndo, mãe chorando, chapa quente. Tiro pra todo lado, silêncio na praça, um corpo de um inocente. Chega a maldita polícia, chega a polícia, o medo é geral. Armado, fardado, carteira assinada, com ódio na cara, pronto para o mal. Mas o preto que morre, ninguém me socorre, a comunidade na cena. A arma dispara, o pano cometa, aparece até cinema, não é? É real. As armas não são de brinquedo. Quando a polícia invade a favela, espalha terror e medo. É gente da gente que não nos entende, usam de violência. Um corpo estendido no chão, molado, uma poça de sangue, consequência do despreparo daqueles que eram pra dar segurança. Que ganha aumento por bravura quando tudo termina em matança. Refém do medo, guerreiro do inferno, guiado por Jesus na escuridão. Tentando, buscando baixar uma luz. E por falar, fazendo uma curva, uma viatura. Vou ter que dar uma parada, porque agora vou ter que levar uma dura. Como sempre acontece, tapa no saco, me chamam de puta abusado. Documento na mão, 20 minutos depois eu tô liberado. É complicado ser revistado por um mulato fardado, que acha que o preto favelado é o retrato falado. Sempre foi assim, covardia até o fim. A porrada que bate na cara não dói no playboy, porque só dói em mim. programado pra matar. Pá, pá. Atire depois pra perguntar se ele trabalhava ou se traficava. Só sei que deitado no chão ele tá. E gera revolta na cabeça da comunidade, que é marginalizada pela sociedade, que se cala escondida no seu condomínio, na favela, na imperana do genocídio. 90% da população não anda de arma na mão, não confia na proteção, medo de camburão. Fica sentado na mão, fica jogado no chão. Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém. O mal que você faz, reflete em mim também. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém. O mal que você faz, reflete em mim também. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Autoridade vem e evade sem critério nenhum. Som na sirene, o cheiro de morte, derrubaram mais um. Na frente do filho, eles quebraram o pai. O Zé Povinho fadado vem, entra, mata e sai. Cê é julgado, corrompido, alienado, revoltado, fracassado. Vai pintando esse quadro. O quadro do filme da sua vida. O quadro de vidas e vidas da maioria esquecida. Decorrente do descaso e da corrupção. Moleque cresceu, não tinha emprego, então virou ladrão. Menor bolado por aqui tem de montão. Morre um, nasce um monte com maior disposição. No pensamento de todos aqueles que além das favelas são fiéis. Volta te consome da cabeça aos pés. No pensamento de todos aqueles que além das favelas são fiéis. Volta te consome da cabeça aos pés. Perspectiva, sem a possibilidade de escolher o caminho pra sua vida. Que gera revolta na cabeça da comunidade, que é marginalizada pela sociedade, que se cala escondido no seu condomínio, e na lei da favela e na império genocídio. Sua dura vida lhe ensinou a caminhar com as próprias pernas. Essa agora você se livra do mal que te corrói e te destrói. Porque o crime não é o crime, bota a cara, Mr. M. Quando é mané, o que que há? Vacilou, virou morra. Bota a cara, Mr. M. Mané, o que que há? Vacilou, virou murra. Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém. O mal que você faz, reflete em mim também. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém. O mal que você faz, reflete em mim também. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Não é somente a favela que é condenada a viver à luz de vela. Tática de guerra, tiro na meterra, cabe todo mato seco pra tirar e não erra. Depois que descobre que o cara deitado no chão era inocente, revolta na mente, favela que sente, onde toma conta de muita gente. Todo mundo pra rua querendo botar fogo no pneu. Quero se manifestar porque alguém morreu. Sua mãe que vai chorar, sabe que perdeu. Tem rua fechada, carro parado, cabeça na cara, piloto assustado, relógio roubado, busão tá quebrado, neguinho bolado, caminhão saqueado. Matador de choque de porrete na mão, tiro para o alto pra assustar a multidão. Tiro pinto da granada de efeito moral. Nessa hora todo mundo apanha com marginal. E chega o pop de preto botando geral pra correr. Sai a voando, se não quer morrer. Se pegar, desculacha. Bomba de gás, bala de borracha. A manifestação que era pra ser contra a violência deixa mais ferido como consequência. Bota a molecada pra casa, tira a barricada, pista liberada. Não acontece nada, a multidão se cala. Já foi pra falar tudo que acontece na favela. Não abala ninguém, pedindo ajuda a quem. Vejo que tem, o povo tá sem. Somos do bem, faltando alguém. Só resta o choro e o lamento da família, dos amigos que perderam muito querido. Procure Deus e diga amém. De boca fechada para o seu próprio bem. Teve um menor de cabeça na cara que deu uma pedrada no guarda que tava baixando a porrada e que não aceitava que aquilo rolava. O morro chorava, mas uma pessoa de que não tem nada. Só mais confusão, mesma gente machucada. Favela ocupada, medo dominando. Quem é trabalhador fica em segundo plano. Sangue matando, povo enterrando. Imposto pagando, desacreditando. Justiça clamando por Deus, implorando por almas, orando com a vida jogando. Favela ocupada por uma semana, viveram em clima de tensão. Quem tenta esquecer não consegue, se lembra quando vê o sangue no chão. A comunidade ainda assustada, aos poucos retorna ao seu dia a dia. Lágrima seca, mente prepara o corpo pra próxima covardia. Bumerangue é o efeito. O que for daquela forma retorna com a mesma intensidade, de modo perfeito, daquele mesmo jeito. Ação e reação, tipo João Bobo, tipo saco de boxe. O famoso e laureado VV vai voltar, tipo engravatado larápio que rouba muito, mas não vive sem escolta. Não é punição, não é castigo, meu amigo. Não é maldição, nem profecia, é minha tia.

up with good people sound, and they don't have any doublet to stick around. They're taking this all the time and Jerry Show Hour. Run out the town! Turn it up! Turn it up! Everybody straight now, I turn it up! Turn it up! Turn it up! All of the girls then start turning up now. Call on the rain girl, call on the rain girl. Drop your look good, call on the rain girl. Over the wall, over the wall. Push your hands in. Over the wind, I see the young them. I try to let go da. Just to make a hustle sometime bend the road. A boy watch out, so I take man for force. Now you split and come back and you a bust for your soul. Now you sit down in a prison playing cards for the school. While the youth a grow up, big and a start go a school. From one in all the youth, them with the gun, them to cold. We tell and keep them safe, watch out. We tell them every day, where we get up is a gunshot. When they hear the shot, a bust, you better get blood. Every day, where we get up is a gun, gun, gun, gunshot. A bust, you better get blood. Every day, day, day, day. When they hear the shot, a bust, you better get blood. Every day, day, day, day. When they hear gunshot, a bust, you better get blood. Oh, we tell them, down in the ghetto where the place gets so hot. Every day, where we get up is another gunshot. Some band them want some money, so them pick up the gun, find the boy. We sell the folk and then shot the boy down. And the papers them talk about, yeah, they so red. They turn them and we shot the boy up, bad British. Boop, bad British, the boy up, bad British. And the place you make a people, let them, all of them break it. We'll be right back. Five Star General, ready? Hey, yo! Yeah.